Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. I pulled you over this side with just a thought of kids. Made a case for the lowly things that in my view could save this. Like a broader sense of a pure touch and a chosen clay cast of communion. There's two steps closer to somewhere. Third, it'd be you taking your first soon. Live each day with your thoughts in the hour of owls and trucks. The open drapes let the light in. Early morning in, sunny day in again. As I know people I call mine, and everyone appreciates. They're ostracizing the stories from a time spent in the United States. For her side, she got the shards of the warm light they emit. And none seem to notice the change, or at least seem affected by it. I used to live with my thoughts in the hour of owls and trucks. The drapes still let the night in, and the insects in, toss the light in. Bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E hoje temos um repetente. E é com um prazer muito grande que falamos com esse repetente, porque já não falamos com ele desde setembro de 2011, na altura que editava um álbum homónimo. E que nessa altura era a segunda vez que falávamos. Portanto, à terceira vez, temos uma vez mais o Francisco Silva para falar de Old Jerusalem. E com um magnífico álbum que esta semana está aí para venda. Portanto, a quem nos está a ouvir na emissão de quinta-feira, o disco sai amanhã. A quem nos ouve na repetição de sábado, o disco saiu ontem. Portanto, sai a 11 de março este A Rose is a Rose is a Rose. Mais uma vez, cujo nome vai buscar referências bibliográficas. Nada que já não esteja habituado a isso, o Francisco Silva. Aliás, o próprio nome Old Jerusalem, daí vem. Para quem se recorda ou tem a oportunidade de ouvir à procura do podcast das anteriores entrevistas, ele já o fez o favor de explicar. Mas hoje, uma vez mais, temos até aqui o Francisco, como nos habituámos sempre aqui no Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, temos sempre um mentor da banda, sendo que há grandes diferenças, até no ponto de vista da produção, deste disco para aquele que nos distancia cerca de 5 anos. Antes de mais, Francisco, bem-vindo aqui à Boa Nova. Oh, obrigado. Boa. O Francisco não se recorda, mas da primeira vez que falámos, e aqui pelo meio da conversa, eu referia-me a um jovem economista, portanto, que se dedica também à música. E o Francisco teve o condão, de uma maneira muito desassombrada, explicar a razão por qual, enfim, está ligada à música, o gosto pessoal que tem, mas que às vezes as coisas não vão mais longe porque efetivamente há um aspecto mundano que é de pôr comida na mesa, portanto, e que às vezes as coisas não vão, inclusive, fora fronteiras porque também não teve esse seu investimento. Pois bem, mediando este tempo de conversa, já nem o Francisco é tão jovem, e nomeadamente eu também não sou, portanto, mantém-se como economista e mantém-se naturalmente também com essas preocupações, e acho que se calhar acrescidas, não é? Porque assim, a idade, e normalmente os filhos também vão obrigar a isso, de pôr, enfim, aquilo que se compra os melões, como habitualmente... Exatamente. Hoje em dia, e depois deste trabalho, que antes de mais lhe damos parabéns, como já sabe que normalmente o Francisco tem a vantagem de jogar em casa, porque apreciamos muito o seu trabalho. Muito hoje obrigado. Em dia, o que é que mudou? Ou as coisas de facto estão cada vez mais, entre aspas, mundanas? Voltamos aí ao termo. Ora bom, é uma pergunta, se calhar, um bocadinho complicada, se eu vou levar para algum aspecto mais, mais filosófico. Porque, na verdade, neste período de tempo, que já é considerável, considerando o ritmo que eu tinha de edições anteriores, houve efetivamente muita coisa que eu considero que mudou, se bem que uma coisa curiosa que acontece é que, à medida que vamos ficando mais velhos, a sensação de que estamos mais ou menos no mesmo também acaba por ganhar peso. Uhum. As coisas parecem ganhar um outro ritmo, não é? Agora, em termos musicais, neste disco, se fizer o enfoque para este trabalho, efetivamente este disco é o resultado de algumas alterações, de algumas modificações em termos de prática de trabalho, digamos assim. Mais ainda, comparando com o disco imediatamente anterior, que foi feito sem recurso a outros músicos, portanto, fui eu que gravei tudo, e neste disco foi precisamente o inverso. Fui buscar algumas pessoas com quem tinha gosto e com quem queria trabalhar. Fiz questão de ser esse o móvel do trabalho, quase. E o que exigiu que também me adaptasse à agenda dessas pessoas, e portanto o disco acabou por tardar mais em sair, precisamente porque nós assumimos que iria ser esse o método de trabalho, iria ser esse o enfoque que queríamos para este trabalho, e portanto houve ali um esforço para ajustar às agendas de cada um. Nesse aspecto, é um disco que eu acho que representa ou que corporiza uma modificação considerável no meu trabalho e que, sinceramente, me deixou muito agradado. Eu gostei bastante do resultado final, embora não posso dizer o mesmo do processo, porque efetivamente demorou muito tempo, foi uma coisa que é complicado gerir. Quando se tem um trabalho em curso, foi complicado gerir os momentos mortos, digamos assim. Deixou de depender de si próprio, não é? Exato, deixou de... Com tudo o que isso tem de positivo, e que é muito, mas também tem aspectos obviamente negativos, quer dizer, logo à partida essa perda de controlo sobre o ritmo a imprimir ao trabalho. Nunca se pôs a questão em termos criativos, porque a verdade é que o que os outros músicos trouxeram foi sempre, invariavelmente, de grande valor, e portanto nunca houve a questão em termos mais fundamentais, mas naquilo que é o aspecto, lá está, mundano do trabalho, há realmente uma adaptação que tem de se fazer, principalmente vindo de um método anterior que estava determinado, o ritmo era determinado por mim, praticamente, e portanto isso foi uma modificação bastante significativa, sinceramente. Foi uma coisa um bocadinho difícil até de gerir, que levou, inclusive, em alguns momentos a pensar se deveria reverter, não é? Se deveria voltar atrás e fazer o disco de outra maneira. Mas eu queria o contributo destes músicos. Aliás, eu acho que o disco só é o que é, e para mim, depois de todo o processo e o resultado final, é claramente um disco que me agrada muito em termos da forma de como é construído musicalmente, e não teria sido possível de outra maneira. Portanto, fazendo o balanço, foi muito positivo, mas com bastantes dúvidas durante todo o processo. Qual é o valor acrescentado destes músicos que vêm aqui a participar? Ora bom, isso... Havia uma forma muito simples de eu ilustrar isso se tivessem acesso às demos dos temas antes da entrada destes músicos. porque é evidente, é óbvio o valor que eles trouxeram. É claro que isso não é um método possível, não é? Mas eu vou tentar explicá-lo por verbalmente, digamos. Mas estamos a falar aqui de um conjunto de músicos. Isto na verdade foi muito propiciado, foi quase um catalisador deste processo todo. E é um músico que é quase é um pivô forte neste disco, que é o Filipe Melo, que é um excelente pianista, mais da área do jazz, e tem-se tornado não só um excelente pianista, mas também um excelente arranjador, um excelente diretor musical em algumas coisas que ele trabalha. E houve uma conversa há uns anos entre nós, em que descobrimos que havia um interesse mútuo em trabalhar em conjunto, e ficou assim no ar a ideia. Ora, o Filipe, neste caso, acabou por ser uma figura-chave para este disco. Porquê? Não só porque ele é, como disse, um excelente pianista e tem uma abordagem muito fluida, muito musical e muito natural às canções. Portanto, ele pega nas canções e não anda a matá-las de trabalho. Ele pura e simplesmente incorpora o que é a linguagem daquele tema e vai acrescentando uma espécie de contributo dele para a conversa, digamos. É uma coisa muito, muito orgânica. Mas ele foi fundamental também em aliciar, digamos assim, outros músicos, em particular o Nelson Cascais para o contrabaixo, e depois foi um bocadinho por insistência dele até que acabamos por incluir também arranjos de cordas que ele escreveu em quase totalidade, e trouxe também o quarteto da Ana Cláudia Serrão, que são excelentes músicas também para o projeto. Portanto, há aqui uma espécie de foco, ou de pivô, como eu dizia, que é o Filipe, que trouxe aqui uma série de contributos, e estamos a falar de músicos que não só são excelentes tecnicamente, portanto, são extraordinários realmente, como têm uma espécie de... têm uma mistura muito saudável entre um equilíbrio, que é muito bom, entre o respeito pela canção. Eles têm uma abordagem que é sempre respeitosa para com a estética do tema, mas também têm um desrespeito muito grande ao mesmo tempo, que permite com que eles tragam o que lhes parece adequado. E isso é uma coisa que é muito importante para a vitalidade destas canções. Às vezes o problema está em ser demasiado respeitoso para com aquilo que o artista que escreveu ou o autor pretende. Outras vezes peca-se pelo excesso e por isso simplesmente não se quer saber de praticamente história nenhuma ou da estética inerente às canções. E eu acho que aqui o valor acrescentado principal foi que todos estes músicos fizeram uma coisa que eu acho que é difícil de fazer e que só com bastante experiência e bastante talento é que se consegue, que é esse equilíbrio entre o ponto em que devemos ser respeitosos e o ponto em que devemos desrespeitar completamente o tema. E eu acho que isso está... Enfim, é como eu digo, era muito melhor ilustrado se ouvissem as duas versões das canções, a versão demo e a versão final, mas eu acho que está patente de alguma forma, mesmo não tendo essa experiência. Portanto, o disco sente-se a personalidade dos músicos que lá entraram e sente-se a autoridade de cada um deles, digamos assim. É isso que eu sinto, pelo menos, a ouvir. Quem dizia aqui com uma piada, esse propósito e a relação de um outro trabalho, e refiro-me aqui a Manuel Paulo, hoje na Alexandrados e não só, mas sim. E ele referia-se na altura ao Alexandre Frazão, o baterista, e dizia com piada que o Alexandre Frazão nem punha nem uma nota a mais, nem uma nota a menos. E foi isso que me recordou a descrição que estava a fazer agora. Realmente aqui é o contributo destes músicos. everything lined up. A reason, sense of ordering, good things to say. In time we will assume the mistake. Someday, tedious will order. A master set of issues I've yet to dispose. Like logically pursuing the road that arose. Is a rose, is a rose. Mudar o chip, ou seja, de um trabalho quase singular, trabalhar com outras pessoas, isso foi fácil, enfim, mudar de facto este diapasão? Foi porque era um desejo meu, ou seja, okay. Eu compreendo a pergunta, no sentido que quando nos habituamos a um método, a verdade é que é sempre difícil ajustarmos. Exatamente, ajustar. Agora, o que é que se passou no meu caso? Quando se trata como eu tinha a intenção já prévia de poder, e atenção, mas estamos a falar neste caso particular, ou seja, não se trata de querer trabalhar com qualquer músico ou de querer trazer mais gente para a gravação ou para estas canções, o que quer que fosse. Trata-se especificamente de uma ideia que começou a germinar de trabalhar especificamente com esta pessoa. No caso, começou com o Filipe Melo, depois alargando-se, à medida que o trabalho foi sendo desenvolvido, aos outros músicos. Ora, dizem quando... as boas línguas, antes de mais, desculpe interrompê-lo, de que a primeira ligação do Filipe Melo foi precisamente num concerto de homenagem ao Bernardo Sassetti. Exatamente. Uhum. O que ainda torna as coisas mais curiosas, porque antes de falecer, eu e o Bernardo estávamos a trocar umas mensagens também com a ideia de fazer precisamente um disco em conjunto. Acabou por ser curioso e quase, enfim, tristemente irónico, ou não sei, ou até ajustado, se calhar, numa perspectiva assim mais esotérica, que nos tivéssemos conhecido numa homenagem a esse excelente e fantástico músico, e que a ideia tivesse quase transitado de trabalhar com o Bernardo em algumas canções, a ideia transitou para trabalhar com outro pianista fenomenal e outro músico muito bem formado a nível globalmente, não só no instrumento que ele no piano, mas globalmente muito bem formado e muito talentoso, que é o Filipe Melo. Portanto, é curioso este tipo de coincidências, digamos assim. Mas respondendo então à pergunta, não foi difícil, porque foi algo que lá está, organicamente, foi sendo estabelecido, foi-se fundando numa vontade que facilitou muito todo o processo. Portanto, a única questão realmente que se pôs foi, e a dificuldade mais prosaica, foi gerir os tempos. Isso realmente é complicado, porque o Filipe tem bastante atividade como músico, portanto tem uma agenda bastante mais carregada em termos musicais do que a minha, por exemplo. E, portanto, essa foi realmente a questão, se calhar, mais difícil de gerir, que é uma coisa, enfim, quase risível, não é? Que seja num trabalho deste género, num trabalho de colaboração musical, que o mais difícil de gerir sejam os tempos mortos. Once a week, July, a louder, stronger Augustine. Twice an injured skin met scorching sun. Battered one by one, the lines of my defense were laid to waste. And I sadly felt a salty taste of naked skin. vir a colaborar ao longo do tempo com outros nomes, para ser convidado, não é? Porque, enfim, querem trabalhar com o Francisco Silva noutros projetos, talvez para despertar em si o inverso, ou seja, que outros viessem incorporar o seu talento no seu trabalho. Nunca pensei nisso. Quer dizer, eu tenho vindo a fazer colaborações pontuais, mas há aqui uma grande diferença, a meu ver. É que, na verdade, estamos a falar de... Quando, por exemplo, o Filipe Melo vem trazer a visão dele para os meus temas, estamos a falar de um músico que vem colaborar na confecção, digamos assim, de uma canção, ou seja, vem colaborar no trabalho de um autor. Eu não me vejo propriamente como músico. Ou seja, embora tenha algum conhecimento, quer dizer, também não me desconsidero totalmente como músico, mas é muito diferente. Eu me vejo mais como um autor e, portanto, acredito que não haja muito de interesse para outras pessoas em vir puxar-me para colaborações, a não ser que queiram efetivamente aquilo muito específico que eu posso trazer, digamos assim. Mas tem acontecido. Tem acontecido. Já se contam por mais que os dedos da mão, portanto. Sim. Tem acontecido com alguma regularidade e dá-me sempre muito gosto, mas é muito diferente o que as pessoas veem em mim. Ou seja, aquilo que eu vou poder trazer para um trabalho de outra pessoa será muito menos do que aquilo que um músico com as características do Filipe, do Nelson Cascais, do Pedro Oliveira, do que esses músicos podem trazer a outros trabalhos. Eles são realmente músicos, são muito mais competentes, muito mais eloquentes, têm muito mais vocabulário do que eu conseguiria ter, e portanto é diferente o tipo de abordagem. Quando eu vou colaborar, as pessoas sabem que é aquilo que pretendo que eu faça. No caso deles não, no caso deles eles são músicos muito mais abrangentes. Eles podem tocar com, no caso do Filipe, fez os arranjos do disco de Diolinda, e provavelmente ao mesmo tempo estaria a fazer os arranjos de cordas também do meu disco, que são coisas bastante diferentes, e tinha feito antes o Legendary Tiger Man. Ou seja, são músicos que estão habituados, e estava a fazer os espetáculos do Deixem o Pimba em Paz, que é outra coisa completamente diferente em termos de abordagem musical e de trabalho que é necessário fazer. E portanto são coisas bastante, é diferente. Eu não me vejo nesse patamar, eu vejo mais como o autor destas canções, que de vez em quando lá vai levar aquilo muito específico que consegue a algum trabalho de outra pessoa. Então vamos aqui descer ao nível do autor, ou subir. Eu não gosto tanto de parecer patamar. Vamos entrar nesse caminho. Há pouco falou das demos, não é? E aqui se vê o facto da criação das músicas, da sua edição. Agora hoje está aqui vertido em disco, vai estar aqui para venda. Que tempo mediou isto? E, de facto, sem contar com essa questão da inclusão destes músicos, o que é que foi mudando ao longo do tempo conforme foi criado? Ora bom, é uma pergunta também complicada de responder, porque, pelo menos para o meu processo de trabalho, porque eu raramente trabalho para um disco. Ou seja, as canções, eu vou escrevendo canções ao longo do tempo, e mesmo enquanto estava, por exemplo, a gravar este disco, foram, entretanto, surgindo outras canções que eventualmente saíram no outro disco. E entre finalizar a escrita de um tema e ele aparecer gravado, enfim, pode mediar um período de tempo muito longo ou muito curto. Depende muito da circunstância e do momento em que aparece o tema. No caso específico deste disco, por exemplo, há pelo menos uma ou duas canções que já foram escritas há muito tempo mesmo, e que nunca tinham sido acabadas, em alguns casos nunca as tinha tentado gravar sequer, e em outros casos já tinha tentado, mas não, o resultado não tinha sido satisfatório. Portanto, é-me difícil dizer quanto tempo ou como é que é o processo, porque realmente ele mistura-se. Ou seja, mesmo neste processo. Ou seja, eu posso estar a escrever uma canção e a gravar uma demo só para me guiar, digamos assim, e essa demo ficar ali a marinar, digamos, durante anos, sem que eu nunca lhe pegue de novo nesse período de tempo. Outras não, outras apetece-me logo começar a trabalhar nelas e inclusivamente até trazer alguns músicos para começar a dar-lhes uma forma, e é a partir dessa base que algumas gravações finais até se conseguem fazer. Ou seja, não há um momento em que eu digo agora vou entrar no estúdio e vamos começar a dar forma a este conjunto de temas neste período de tempo. Às vezes há coisas que vamos repescar de anos atrás, assim como há outros temas que nunca chegaram, só tiveram praticamente a forma gravada final. Portanto, é um processo que é muito pouco linear. Se calhar na minha forma um bocadito caótica de trabalhar, não é totalmente caótica, mas tem este... Sim. Não é linear, eu acho que é a melhor expressão. Não dá para ter uma resposta única para essa questão. Sim, a resposta é mesmo o depende. É, totalmente. This week we had a falling out. Crazy, we were asked to leave, released up the torrent of shouts. We just left and sat down on the hillside. Watched the sunset and the gathering gloom in the sky. Better drive on down home, there's the baby, the drying clothes to catch. Then there's bathing and dressing and the food that we ordered to fetch. That's the thing with our leisure now, the season just doubles the chores. And those unaware fools have the gall to show this contempt for us. Ready to take out the fans, but inside all the thunder just heightens the thrill of romance. Were it not for the baby, we'd be now rolling in hay. But we still got tomorrow to fuck all our crew. Este álbum, este disco ao vivo, é menos de um processo de canto-autor e mais agora de banda, ou mantém-se tudo na mesma? Vai ter de ser necessariamente um processo mais de banda. Isso é uma, aliás, é uma das coisas que é quase um programa de trabalho que ficou mais ou menos estabelecido até nas conversas que tive com os músicos que me vão acompanhar. Que não vão ser aqueles que gravaram que, pelo menos o essencial, não vão ser os que gravaram o disco, o que vai pôr uma série de outros desafios, alguns a que já começamos a dar resposta, e outros que ainda nem imagino como é que vamos dar resposta. mas portanto, vai ser... Já estive a ver alguns espetáculos já programados. Por acaso, nenhum para a nossa zona, pelo que eu vi ainda, mas enfim... Estão em aberto, claro. Há vários contactos agora em curso. Esse é outro pequeno mundo que eu também, sinceramente, não tenho grande vontade de explorar, porque tem muitas questões que são quase administrativas, digamos. Exato. Assim, e portanto deixo isso para o agente dos concertos. Eu não me preocupo assim essencialmente com o assunto, mas vai ser, é seguro e portanto é certo que vai ser muito mais um trabalho de banda. E isso é outra coisa que eu sempre quis explorar. Vamos fazer um esforço para que seja efetivamente uma banda, porque até aqui a verdade é que eu sinto realmente que o peso do cantautor, digamos assim, tem sido o mais prevalecente, mesmo quando toco com outros músicos. A sensação sempre tem sido a de que estão a acompanhar aquele intérprete, e eu gostava de tentar inverter, porque isso se calhar não é próprio, nem é a natureza do projeto, mas pelo menos atenuá-lo, exatamente, ser uma coisa um bocadinho mais ampla do que aquilo que tem sido até aqui ao vivo. Though it was then painful, I take it today, you know how good it felt, you care. You knew every loud word, shared the pleasure of singing, a tradition to which I am heir. And you were there. And you were there. Celebrate. many minutes since we came out, longing for fresh air, ringing still in our ears. You've been ranting about how it's not usually like this. While I hold your head, don't you worry, dear. I am here. I am here. Boa nova, um mundo de ilusões. I am here. Questão da edição. Longe vão os tempos da Borland. É verdade. Sim, portanto, pelo meio tivemos aqui a PAD e agora temos aqui um disco, inclusive apoiado pela Fundação GDA, que tem uma distribuição já algo diferente. Uhum. Enfim, estamos a falar com alguém que anda nisto pelo menos há quase 15 anos. Portanto, sim, sim, sim. O que permite fazer olhar para trás e ver o quanto as coisas mudaram. Para Francisco Silva, foi fácil adaptar-se a estes novos tempos ou de algum modo. Enfim, vai percebendo o que é necessário mudar e vai mudando também para que se consiga adequar. Para ser totalmente sincero, não tem sido, para mim, não tem sido sempre um processo simples. Eu não posso dizer que esteja totalmente habituado ao novo modelo de consumo, de distribuição, de apresentação de música. Para mim, se calhar também há um lado emocional nisto, mas o início com a Borland foi uma coisa que a mim me marcou enquanto não só enquanto criador, mas enquanto mesmo consumidor ou observador ou que quer que seja do meio musical. Foi uma altura que foi muito interessante para mim, foi interessante observar, foi interessante ver os projetos a surgir àquela pequena escala, mas que tinham algum carisma, havia ali um lado quase artesanal de fazer as coisas, mas com uma grande vontade de tornar as coisas o mais globais possíveis, e portanto houve ali um processo que foi muito interessante de acompanhar. Depois disso, o mercado da música teve uma reviravolta que foi muito, muito profunda. E nós notamos isso, aliás, o fim da Borland é quase uma espécie de afirmação dessa profunda alteração que se foi vivendo, que já vinha de trás, mas que realmente ganhou ali uma dinâmica negativa muito forte a partir de uma certa altura. Eu não sei, é claro que eu vou adaptando-me, quer dizer, só o facto de este disco ser uma edição de autor com o apoio que é valiosíssimo, uma coisa muito, muito útil da Fundação GDA. Depois o processo de ter de arranjar uma distribuição e a negociação depois com a Sony, tudo isso foi novo. E é uma forma de adaptação, porque para mim a verdade é que sempre, até aqui, tinha sido sempre muito mais confortável, seja com o Borland, depois com a PAD, e mesmo ali houve um disco que fiz com a Rastilho. Portanto, eu estava habituado a terminar um disco e entregá-lo. Ou seja, eu faço a parte criativa, tenho um master, entrego à editora e a partir dali o processo deixa de estar comigo e não penso mais nesse aspecto. A partir do master eu nem sequer sabia bem o que é que se fazia com um disco. E era muito confortável. Era bastante mais do que ter de lidar com todos os outros trâmites, porque depois tem alguns aspectos que são realmente... Enfim, só quem gosta desse processo é que lhe dá algum interesse. Agora, por exemplo, com as redes sociais é uma coisa que eu ainda não posso dizer que esteja habituado. Eu não lido bem com as redes sociais, mas é uma debilidade forte nos dias de hoje. Quer dizer, noto que é um fator que se calhar deveria trabalhar de forma mais consistente. Só mesmo aspectos como manter uma página web atualizada. Não é uma coisa que me passe pela cabeça perder tempo com essas questões, porque eu não valorizo esse aspecto. Já lá iria falar sobre isso. Ora, esse tipo de questões é evidente que mudam a nossa perspectiva e nós vamos forçosamente adaptando-nos a elas. Eu, se calhar, mais lentamente do que deveria, mas estamos a quer dizer, já não sou novo. Eu disse há um bocadinho como piada, mas pronto, agora aproveitou para se justificar. Mas é certo, é um dado da questão. Eu estou habituado a outro modelo. Eu venho, é que realmente há ali um ponto de viragem mesmo entre os consumidores de música. Ou seja, eu hoje posso falar de uma série de bandas com gente mais nova do que eu, mas seguramente podemos falar exatamente das mesmas bandas, com a mesma propriedade, mas seguramente o tipo de consumo, o tipo de descoberta, o tipo de abordagem que se tem, mesmo fisicamente, o facto de eu continuar a consumir CDs, por exemplo, já é um aspecto curioso de quase um dinossauro. Parafraseando aqui os gaiteiros de Lisboa, uma avis rara, não é? Exatamente, totalmente isso. E nota-se esse nota-se no meio musical essas ondas sucessivas de mudança, a que nós evidentemente temos de nos adaptar e vamos adaptando-nos. Mas enfim, uma das coisas que às vezes me ocorre é precisamente que se eu dependesse hoje do meio musical, a verdade é que tinha de mexer muito mais do que aquilo que eu estou habituado a fazer, e portanto era se calhar mais angustiante para mim estar a trabalhar de forma profunda nesse aspecto. Quer dizer, para mim é realmente angustiante pensar em estar permanentemente a atualizar coisas ou a gerar eventos, quer dizer, a gerar no, aquilo que eu vejo como não eventos, na verdade, mas coisas online. São até a própria promoção é feita de forma diferente e nota-se essas mudanças. É um paradigma novo. Eu vou-me habituando, enfim, não há outra forma. Mas não posso dizer que seja um processo muito fluido para mim. É uma coisa que continua a ser um bocadinho estranha. Pois bem, mas há o 880, não é? E efetivamente a sua página está a precisar de um refresco, pelo menos a indicação de que este disco está a sair, não é? Não, está em curso. Está em curso. Exatamente, isso está em curso. Less time fill of our lives, dear. cases are many of miserable twenties growing happy with the years. Eu digo aquilo que já disse as outras vezes, tenho essa percepção de ter feito. Eu estaria aqui seguramente bastante mais tempo a falar consigo. Portanto, às vezes falámos, pecou sempre pouco, porque suscita um conjunto de questões que teria aqui na manga, mas o tempo, de facto, esse não é elástico. É a maneira desassombrada como o faz, portanto, que tem a vantagem de que as pessoas lá em casa podem ter a noção de que fazer um disco ou fazer uma música que é um pouco, como dizia o falecido pai, dar um pontapé numa pedra e sai uma música, um bocado como os brasileiros. E as coisas não são tão assim. Então. Não, mas isso é um aspecto que eu acho que é muito positivo destas conversas, é precisamente o desmistificar uma certa forma de se ver a criação musical ou outra qualquer, que no fundo tem muito de mundano, de normal. Claro. E pois bem, encontro aqui também outra desta, enfim, já somos a fazer parte da... Enfim, dos bichos raros, porque também sou daqueles que gosto muito de ter o CD ainda na mão, já como gostava de ter o vinil, e este tem o condão ainda de ser algo diferente, com um tom de preto e branco, ou de preto e cinza, e nos escaparates julgo que não vai passar à margem. Eu creio que não, eu sinto também essa afinidade com a parte visual do trabalho. Pois bem, agradecer a disponibilidade que teve uma vez mais para falarmos aqui. Muito obrigado. E iremos seguramente bater-lhe à porta mais vezes, porque estamos à espera de saber outros trabalhos que vai tendo e os concertos, naturalmente. Espero que sim. E fica aqui uma sugestão, sendo certo também que uma vez vai encalhar mais esse aspecto dos euros. Que é um DVD, está na altura, talvez, ao sexto trabalho. Ui, vamos, isso será para os... Quando chegar aos 20 anos? Já não falta tudo. Pois já, é verdade, isso é que é triste. Um abraço, senhor. Obrigado. Obrigado. Home until our mama's voice called. future was a sure thing. We were curious about.